Bruno 620, contato a Radar, fila para o 370, sai da Pucca. 370 na Pucca, no 620. Na 314, zero decolagem, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0 baixo. Para o 360, saída Savona. Savona, 90, Recife, 1-2005, contorno 2545. 2005, 2545, voo no 620. localizado decolagem, pistola 0, vento 100 graus, 109. Localizado decolagem, pistola 0, voo 1969. Decolagem, 3145, pistola 0. 3145, frisado diário, Matheus, pistola 0. Matheus, 0345, certo? 0314, Recife, 126-85, até 1245. 1285, secundário, certo? 1285, até 1245, 0314, vou ver. 5245, boa, 6314. Controle, agora no 20-68. Boa tarde. Boa tarde, vou 9-9. Entre 0-9-0? 1-9-9, contato radar, para o 3-0, saída só 1-9. Por favor, para o 3-0, 9-9. Chegada a bomba de ônibus, manter o 050. Então, 3367, Recife, 128.35, até 1.3.8. 12835, 1238, boa tarde. Autoriza pote, vá para o voo 1969. Pode apresentar, até 3-1-4. Estava virando para o livro, já foi coisa. Nada. Controle, salvador, 3145, decolagem, 3145, contato radar, 3340, segue o seu voo, 3145. 3-4-0, 3-4-3. Pelo 45, Recife, 128, decimal 35, alterna 23, decimal 8. Afirma, vou chamar Recife, 13145. Ponto 3190, completa final, turno 1895. Ponto 3090, reduza para 220 mais. Pouso 090, Boa tarde, você, Guardião 05. Noroeste, confirma a mensagem do comandante. 7, o Guardião 05, aposte quando fala para decolar. Para 3.10 no último 17, completando direita para o 070. Direita 070, 3.17, 3.17, até o 90 no meio. Mantenha o máximo 106, guarda 05. Zona 869, eu quero estar em formação, tendo contato com o helicóptero da polícia, a 510, na proximidade de zona 103, para a próxima fase. Do... Para a proteção, boa noite, Renato. Zona 906, eu quero interceptar o outro nível da nossa prima. Deixa para 2010, ajuste 17, reporte o MS. Realizando a força de estado de 102 mil pés, até 90 no meio. Olá, pista no zero, vento no zero, zero grau, no zero nós. Aproximação da pista, se puder evitar as áreas mais próximas entre Simbra e a cabeceira, seria legal. Tenho de 05, vim para o sul, 510 e mais praticamente as juntas todas. Pistão a zero, vento 1900 graus, 08 mais. 9 decolado aos 1-3, chama o canteiro agora 1-2-0 de cima 8. 2-0-8, boa tarde, azul 9-9. Azul 6919, contato com a norma do colágeno, chegou para o nível 3207, São João 1, após 2007, Goleta. São João 320, após 2000, Goleta, Azul 999. Aeronave meio completado o procedimento, chame a torre na frequência 198 do sinal 95. Torre Salvadora, torre 90 no meio. Torre 90 no meio, aguarde pista livre, ajuste no 097. Aguarda. Sete, Guardião 05, vento de 1-0-0 graus, 1-0-9, de repouso, reporte ao controlado. Operação controlada, Guardião 05. para 2.10, autorizado final do procedimento LS X-Ray, deixa para 2.10 e ajuste na 0.97, repartimento estabilizado. Azul 6909, chame centro de Recife na frequência 1.2835, autônomo 2.38. 1.2835-238, azul 6909. 645, autorizando o final do procedimento do SXA, deixa para 2010 e ajuste no 017, reporte para ser avisado. Autorizado o procedimento do SXA, então, vai reportar estabilizado o gol 1945. Chama 210, complete final do procedimento. Chama a torre na frequência 18 do sinal 95. 395, boa. Salvador, boa tarde, do sinal 210, estabilizado. Chama 210, autorizado por uso pistão 0, vento 100 graus, 10 nós. É 45, redução de velocidade 2009. 989, ação de identificação, autorizada a chegada do Mode 1 no voo na proa de Itap, para interceptar a mesma, descendo para o nível de 050, ajuste na 017. Ação 89, cancelado as restrições de ajuste de velocidade da chegada. 29, libera direita, chama o solo 121, decima 9. Portugal 022, clear to run up and check off 910, wind is 100 degrees, 100 knots. Go for run up and take off runway 10, Portugal 022. Ataque, suporte no ponto de espera de Leste Novembro. Completo de novo procedimento, chama a torre na frequência 1995, uma boa tarde, 1965. Oi? Salvador, uma boa tarde, com 1645, estabilidade e alerta 10. Para 9-9, autorizado o final do procedimento LSX Radio, separa 2 mil pegos, ajuste na 0-7, aporte quando estabilizado. Autorizado LSX Radio, pode estar estabilizado com 9-9. 645, salas 3-4, de Bracha, no solo 21-19. Tá 219, 945. Para o nível de voo 050, ajuste na 0-7. Plano 143, para 4 mil pés, ajuste na 017. 4 mil pés, 017, é outro